Ciao, Tribeca Salasha, mi fax 837. Сочёнута Либри Алиэси, пост стабилизат. Юрий Алиэси, Петерона, дай сочёнута. Тоже на искута близко жилять кило? Я близко жилять кило. Пеня авторизация ли аборт до пачо 3 para posição 11 do пачо 1? Autorizado início de pushback, reboque, chame para ingresso na parte principal. Certo. Noite no 7, taxi via Índia. A gente 1013, aposto pronto no ponto de espera. E confirme que eu dei a 156. estabilizado de LS, Corona 271. Corona 271, chama a torre 118 de sol 6. 6, bom dia, 27. Bom dia, baixei, travou? Relaxa. Esposa autorizada, pista 10, venção a centena 39. Esposa 10, Corona Whisky Juliette Kilo, pronto para o ingresso. Precisa do ingresso no pote principal, reporte ao término, Whisky Juliette Kilo. Sente, senhor. Retornando só nos 48, táxi via Alfa, Juliette, portão 5. Uno, 271, pessoal do Fosco 248, taxi via Alfa, Juliette, portão 5. Portão número Golo 271. Taxi via Alfa, Juliette, portão 5, na minha escuta, Golo 271. Alfa, Juliette, portão 5, na minha escuta, Golo 271. Noite no 7, agora tem nível de decolagem, então a centena 3-9. No 7 recuou 5-1, agora controle, bom voo. Controle, boa, 8 no 7. E Salvador, bom dia, Gol no 8 no 7, cruza 22007. Gol 18 no 7, bom dia, contato radar sobre 360, sai da Arbor Elefa. Arbor Elefa 360, 8 no 7. Bom dia, Bizete, Whisky, Gillette, Gillette. Gillette, Gillette, prossiga. Autorização, é box do pátio 3, posição 9, solicita entrada no pátio principal para a posição 02. Autorizado, início de pushback, é box em chame para ingresso no pátio principal, Whisky, Gillette, Gillette. Gol 1897, chama Recife 26 decimal 0. 260, bom dia, Gol 1897. Bom dia. Juliette, aguardando a seleção para entrar na parte principal. Estou dizendo ingresso, reposte alterno, Juliette. Juliette, reposte. Do repórter do Rio de Janeiro. Bom dia, boa tarde.